Patrulha 2003. Azul 4207, autorizado a decolagem, pistão no zero, vento 110 graus, 132. Vento de decolagem 4207. Otávio, Otávio. Escuta. Sobre a atração para evitar tráfego, curva à esquerda, proa 240. Nesta proa, estou autorizado a subir até o nível de voo 100. Para a esquerda, 240, sobre a atração, nessa proa está liberada a subir até 100. Otávio, Otávio. Passada a mão, 35220. Gente. Azul 4060, complete approach, Nacional Salvador Tower, 118, decimal 6, good day, sir. 1-1-8-6-7, sir, bye-bye, Azul 4060. Voo 1738, informa o tráfego, 1 hora, 7 milhas e meia, rumo oposto, cruzando 3 mil pés em subida, Charlie 402. É, 1738, seu tráfego. Azul 4060, clear the takeoff, runway correct and clear to land, runway 10, wind 110 degrees, 14 knots, QNH 1016. Roger, well, clear to land, QNH 1016, Azul 4060. Azul 4207, mantém por até 33 mil pés, chame controle 120, decimal 8. 208, matando pro Azul 4207. Você dá pra rimar, o Lima Cagou? Confere, contato radar só 360, reporte curvando Leda, Azul 4207. Reportará curvando pra Leda, Azul 4207. Com 260, ponto de espera pronta, ajustar a aeronave. Com 260, mantém ponto de espera do 10. Até lá. Confirma para o controle. 35220, passando 060 para o 50. 5220, V2 rodar para sequenciamento, curva direita. Proa 180, limite dessa proa radial 270 do VR Salvador. Sossego número 3 para pouso, aguarde proa para interceptar o curso. Tem direita 180, limite radial 270, quer que diminua a velocidade? 1909, me ajuda, grato. Até 190. Localizador, Bono 7-3-2. 7-3-8, complete a aproximação, chame a torre, 1-1-8-6, bom pouso. 18-6, obrigado. Bono 260, tem condições de alinhar e decolar de imediato, assim que autorizado? Afirmativo, decola imediato. Sente, alinha e mantém cabeceira no zero, aguardando instruções. Vai, vai. Torre Salvador, boa tarde, bom dia. O voo 9732 estabilizado no Western. Voo 9738, continua a aproximação, às 18 no zero, no meio, reporte sem de pouso. Passar travado, voo 9732, tanto. Azul 4060, solo 40, livre direito, chame solo, 121, decimal 9. Take 818, watch 19, have a nice over by Azul 4060. Trip 5220, curva à esquerda até a proa 070, nessa proa intercept localizador e reporte estabilizado. Esquerda 070, vai reportar estabilizado localizador, 5220. 0 gol, obrigado. Alpha Juliet Gate 8, Azul 4060. 738, livre pouso na 10, o vento 120 graus, uma dúzia de nós. Autorizado pouso na 10, do gol 1-9-7-3-2. Gol 260, decolou os 4-1, no controle em 1-2-0-8, bom dia. É, bom dia, obrigado. Autorizado em LS. Controle, gol 260, decolou na escuta, bom dia. Ok. 260, gol, decolou na sua escuta. 260, contato radar, só 390, pede a pouco. 390.7 Alfa Tango Tango. Na escuta. Essa é uma navegação direto na proa de conquista. Reporte atingindo 1900. Desistiu da presente proa de conquista, reportará 100 do Tango Tango. Lima Kilo Zulu, quando pronto, é corrigido. Da presente proa de Guanambi. Da presente proa de Guanambi, mantendo 3000, certo? Não, livre subida, tem uma centena agora. Positivo, subindo então a centena na proa de Guanambi. Lima Kilo Zulu. Romeu, Eco, Sierra, Kilo, prossiga. Confirmando, foi 395, chamou? Sim, a moto 5, gratis, autorização, Guarulhos, nível 340. Gente, 395, 1 minuto a cópia. Posso informar a saída prevista, por favor? Zero, bom dia, aguarde pista ali, Fortão. Agora pista livre, sem contato com o controle livre, de muita conversa. Sente. O rota ele não copia plano a fio, tá? Nós vamos copiar o seu plano dessa vez, mas próxima vez se eu decolar pra cá, é compulsória a apresentação de plano ou notificação de voo antes da decolagem, ok? Exatamente, mas nós estamos com área de responsabilidade agora de 60 milhas, passada pelo centro Recife. E aí essa área já engloba a Feira de Santana também. Zero, livre pouso, pistão no zero, vento 120 graus, 12 nós. Livre na pista 10, 140. Sim, se tiver condições direto na proa da rotatória, reporte a pista no campo. Eco, Sierra Kilo. Aquilo acione transponder 0201. Autorizado Guarulhos 340, Upper Zulu 16. Defala da pista 10, curva direita, Nael Leda Bridge. Controle 120, decimal 8, transponder 5043. Controle, gol 9260, solicita pro 95. Livre, após na pura de Jamo, 1260. Vai Jamo, obrigado. E o controle 1208. 5 correto, chama o de parte do Zulu. 1610 em Guanambi. Ponte mudança de regras, por gentileza. Tá presente, senhor. Solicita 1205. Então, seguinte, regras de voo alterado. No 445, sobe 1205, reporte nivelado. Zete Bravo Delta. A controleira Caju pede para informar no tráfego de ultra leve a 2.500 pés em sentido oposto, também pela linha do litoral, precisando de ingresso na nossa terminal de Salvador 1500. Está presente, frequência do controle Caju, 120.3, serviço radar encerrado, bom voo até a regra. Webman 740, solo aos 46, direita 121.9. Direita 121.9, 740. Bom dia, web 6740, ingressando na Alfa. 6740, Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10. 6740. 5220, livre pouso pista 1-0, vento 120 graus, 1-2 nós. Vento 120. Bombona 732, tá o 3, né? Confirmo 732. É o portão 5 mesmo, bombona 732. 05, afirmo. Escuta, amigo. Qual nível de voo que cruza? Cruzando agora, 075. Cheque seu transponder. Se a gente tá de baia normal e aerodente. Vamos lá. Positiva. Não recebo sua altimetria nem seu modo Charlie. Cheque seu transponder. Já fizemos isso, amiga. Ok, se a gente continua sem receber, informa o nível de voo que cruza. Agora cruzando 080. Sim, a gente já pode nivelar de uma centena. Alfa Tango Tango. Quanto já recebe agora, seu hotel? Guarde. 260, tá na prova de Japo. Sente 1260, chame Recife, 12545, alterna 12685, por favor. Obrigado, boa tarde. Solos 49, direita 121, décimo 9. Direita 121, 9, grato 5220. Alô Salvador, o trip 5220 está livrando a direita. 5220, Alfa Kilo, parte 3, a remota 03. Alfa Kilo, parte 3, remota 3, 5220. Rádio 740, portão 10. Portão 1-0. É, nós estamos indo pra lá. Tem pra fazer mal educado de pé aqui, né? Confirma? Tem pra fazer mal educado de pé. E nós estamos aguardando os bonitões sentarem. Ah, afirmativo, sim. Gente. Alô, é 5722, meu nome é Marcos. direção Recife, copia? Copia, prossiga, Brenda. Autorizado Recife 350, perito 58. Decola da pista 10, curva à esquerda, Pucca, transição Aracaju. Controle 120, decimal 8, transponder 5063. Autorizado 350, Salvador para Recife. Vai, Salvador para Recife. Perito 58 a rota, Salvador para Recife. Pucca, Caju. Controle 120, 7, 2. Solo Salvador, tá 3191. Tendo a informação, autorização Galeão nível 340. 3191, autorizado Galeão 340, operador 10. Decola pistão 10, curva direita, Dael Leda Bridge. Controle 120, decimal 8, trepando 5056. Autorizado Galeão 340, decola 10, direita da Eule da Bridge, apesou 10. 1208, transponder, copiou 5056, na 3191. 3191, contagiamento correto, chama o pushback funcionamento. Chamará. Testando Zulu, bom dia, senhor, identificação. Quando pronto, livre descido até o nível 050 na proa de TAP, chegada prevista a Maré. Tango. Escuta. Alfa Tango Tango, chama Centro Recife, 1260, alterno 1288. 260, 1288, Tango Tango. Aquilo. Próximo, bloquear a rotatória. Cliente, a torre pede para informar o valete sobre o campo. Chama agora a torre, 1186, bom pouso. 1186, grato mais uma vez, é para aquilo. Prossiga. Dia, Papa Romeu, é para aquilo na rotatória. Dado o reporte... 5 milhas fora, 15 milhas fora, abraço para Serra. Reporta 2 milhas fora, o F Serra Aquilo. Reportará 2 milhas fora, F Serra Aquilo. Confirme o parte de destino? Vai para Aerostar. Entendi. Santos 3895 para o posto de estacionamento, portão 2. 500 autorizado, chama táxi. Chamar táxi, Santos 3895. Sua rede pode confirmar o vento pro FCR aqui? O vento em Salvador, 120 graus com 18 nós agora. E autoriza aproximação direto para a pista secundária? Para pushback acionamento, F528, gate 9. 5-7-3-8-0-9, autorizado, chama táxi. Autorizado a chamar táxi, 529. 2 milhas, é isso aqui. Gino 105, mantenha, chama o centro Recife. 126-0, alterna 128-8, bom voo. Autorizado chegada maré, desse é o nível 050, Juliette, Tango Zulu. 050, na sua estátua, Zulu. Duas milhas, o EFC é aquilo já na final da 17. Aquilo, tráfego avistado, autorizado pouso, cabeceira 17, o vento 120 graus com 18 nós. Livre pouso, FC aqui. Solo, boa tarde, a Papa Romeu Alfa, Eco Fox, Mira 270 Recife, decolando da 17, na área de dados. Gente, Alfa Eco Fox, autorizado Recife 270, perisco 58, decolo da pista 17, curva esquerda, Pucca, transição Aracaju, controle 1208, transponder 5032. Autorizado Recife, Mira 270, perisco 58, decolando 17, Pucca, Caju. Transponder 5032, controle 520.8, Alfa Fox. Alfa B da Alfa Fox. Alfa B 07. 07, funcionamento táxi, chama Torre 11862, Alfa F Fox. Fox, confirmado, transponder 5032, confirma. 5032, 32, afirma. Aquilo considera o solo aos 1500, libera a próxima à direita para o Pat 5, hangar da Aerostar, frequência livre no corte. É que serra aquilo. Vai livrar a direita. Paulo, foi o Tô 3191 que chamou? Afirmativo, tá pronto para o pushback de treinamento, não sei. Tô 3191 no portão 06, autorizado, chama táxi. Sim, chama lá. Paulo, o Tô 3895 para o táxi com 143 na borda, 3 horas e 40 de autonomia, alternando um galeão. Tô 3895, táxi direita, Índia Alfa, ponto de espera da 10, Torre, 1-1-8-6-12, destino 10-6. Índia Alfa no ponto de espera 186, tá 3895. Taxi Web 5728, temos a bordo 60, a autonomia, perdão, a bordo 79, autonomia 419, alternativa Salvador. Gente, 5728, Sky 18, vai prosseguir táxi Pátio Uruguim de Alfa, vai seguir o tráfego da TAM que puxou no 06. Quando no ponto de espera da 10 chegou a torre, 1 no 862, altimetro no 0 no 6. 1-0 no meio, vai seguir Pátio Uruguim de Alfa, ponto de espera, torre 18.000, seguindo a Airbus da TAM, 5-2-8. É o trip 5490. 5490, Petrolina autorizado, 200 direto, decola pistão no 0, curva esquerda, Momo, Cogbo direto. Controle 1208. Comer 5075. E o 5490, 200 para Petrolina, saída de Valda 10, saída Momo, transição Cogbo, controle 1208, transponder 5075. 5490, trip correction, respect. Camará. Para o táxi, o TAM 3191, não tem 131 a bordo, 3 horas e 30, alterna com... 3191, Pátio 1, Índia Alfa, ponto de espera da 10 Torre, 1186, altimetro 0 no 6. Pátio, Índia Alfa, ponto de espera 186, TAM 3191, com 10 no 6. Juliette, estamos no Muda, presente Rui Duna, desça para 2.000 pés, ajuste 1.016. Duna 2.000 com 1.016, Juliette, estamos no Muda. Controle 1208, até logo, uma boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, Jotan, 3895. Então, 3895, contato radar, contato 340, seta da EL, após 2000, transado Leda, após Leda, Bridger. Ok, após 2000, voa Leda, depois Bridger, 3400. Tá,